celebrate Mr. Black, I'm as a leader. Oh yo, oh yo, oh yo. Ooh, raise your camisa, make para pista. Celebrate Mr. Black, I'm as a leader. Oh yo, oh yo, oh yo. Ooh, raise your camisa. Vem para a pista, sinto o clima da noite. O groove alucina, curtir elementos, isso contagia. Tem que ter disposição, pura adrenalina. Mãos para cima, isso me fascina. Não fique parado, perca a linha. Não se intimida, estilo de vida. Não faça cerimônia, tome logo essa tequila. Veste a camisa, vem para a pista. Elementos Mr. Black, a massa delira. Oh, yo. Quero te contagiar, fazer você cantar, dançar. A noite vai até o sol raiar. Os seus olhos eu vou procurar, na multidão te encontrar e assim te conquistar. Tá bom, eu sou tequila, elementos vai pra pista. Fim de semana, contagem regressiva. A noite te convida, pura adrenalina. Na moral, vai dizer, eu sei que as mina pira. Eu sei que as mina pira, no rock ela se excita. Os manos ficam doido, o clima contagia. Todos com a mão pra cima, elemento está na pista. Não faça cerimônia, vista logo essa camisa. Veste a camisa, vem para a pista. Elementos Mr. Black, a massa delira. Oh, yo. No cabelo black, mantendo a tradição. Boa música e no best R&B, hip hop, dançando no passinho. Curtindo o R&D Fire, Dennis Brown, Al Green. É assim, hip hop, escola para mim. Anos 90, dancei, melodia coladinho. Faz parte do DNA, pros meus filhos vou passar. Música boa de qualidade, tem que resgatar. Veste a camisa,